Santa Salgada do meu avô. Eu tenho saudade da minha avó. Moradora da Vila Amaral, para que entre em contato. Saudade do meu voo.